sua vista. Pula fora o tinhoso. Um, dois, três, vai. Sapiá dos Pardais, guerreiros da macumba grata. O pato é esqueleto da dor. O tesouro é nosso. Se é o piranha e dragão.